conseguiu largar a porra das drogas. O crime muito menos, tô ligado que é foda. Perdeu o trampo, não preciso nem falar. O resultado negativo que essa conta vai dar. A sua velha te observa, vou te dizer sinceramente que orgulho que ela pode ter. Vendo seu filho nesse estado é deprimente. Com uma na agulha e mais 12 no pente. Mas o seu sonho é ficar rico, é ser barão. Eu já vi vários desse tipo afundarem num caixão. Mas um jovem da favela pensava em ser alguém. Vender droga e ficar rico eu já sonhei também. Graças a Deus eu tive alguém quem me segurei, que não jogou os pés em mim quando mais precisei. Você também é capaz, escuta minha palavra. Se for preciso, compadre, reação à bala. Será que tem que ser assim, andar em cima nos panos, mostrar pros manos da área que tu também é malandro? Porque não pensa naquela que está em casa chorando, rezando pro seu anjo da guarda? Aqui favela, retrato inocente. Os pensamentos de um homem só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Os pensamentos de um homem só a Deus pertence. Ainda brilha uma estrela lá no céu. Por favor, sai dessa vida, vou dizer. O sistema está querendo te matar. Jesus tem outros caminhos pra você. Ainda brilha uma estrela lá no céu. Por favor, sai dessa vida, vou dizer. O sistema está querendo te matar. Jesus tem outros caminhos pra você. Quanto será que custa ser um cidadão honesto? Será que é muito caro? Será que tem mistério? Você acha bonito pagar de maloqueiro? Viver fumando maconha com os manos, mocado nos becos. Seu nome está na boca dos bicudos da quebrada, na boca da polícia, na boca da ladrãozada. Reflita por favor, veja se vale a pena. Já caiu, levantou, agora sai de cena. A vida que esperas aqui já não existe. Meu povo e minha gente, cada vez mais triste. Não quero mais contar uma história desse tipo. O mano da favela enterrado como lixo. O fim é sempre o mesmo, a morte está por perto. Sei que muitos já tentaram, infelizmente sem sucesso. Pensar, lutar, vencer e ser alguém na UTI da malandragem. Socorridos por ninguém. Preserve a sua glória, preserve a sua vida. Olhe para o céu, uma estrela ainda brilha. Não deixe pra amanhã o que pode fazer agora. Essa noite chove muito porque Deus chora. Ainda brilha uma estrela lá no céu. Por favor, sai dessa vida, vou dizer. O sistema está querendo te matar. Jesus tem outros caminhos pra você. Ainda brilha uma estrela lá no céu. Por favor, sai dessa vida, vou dizer. O sistema está querendo te matar. Jesus tem outros caminhos pra você. Antes tarde do que nunca, revive a esperança de poder viver em paz e esquecer a matança de jovens e adultos que vivem por aqui, matando uns aos outros só pra se destruir. Sei que Jesus é para todos, mas nem todos são para Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sinal da cruz, aqui é desse tipo. Ninguém tem consciência, dando asa à cobra e morrendo na sequência. Resumo da matéria, eu sei bem o que rola. Cigarro, bebida, revolve muita droga. Qual tesouro tu procuras que eu nunca encontrei? No caminho que tu andas eu também já passei. Me diz qual é o prêmio que eu também quero ganhar. Me diz qual é a glória que eu também quero brilhar. Eu vejo todos eles, manos inteligentes. Poderiam ser alguém se fossem conscientes. Estrelas que se apagam no meio da escuridão, na mira da pistola, no mundo da ilusão. Meu sonho de vencer, vontade de ganhar. Não sou ambicioso, quero compartilhar. Jesus é quem te chama, você é que decide. Se vive ou se morre, se morre ou se vive. Sem ele é impossível, não quero nem pensar. A fé move montanhas, você pode mudar. Se tu te encontras na escuridão, quer ver a luz. Quem tem boca vai a Roma, quem tem fé vai a Jesus. Quem tem fé vai a Jesus aí. Quem tem fé vai a Jesus. Ainda brilha uma estrela lá no céu. Por favor, sai dessa vida, vou dizer. O sistema está querendo te matar. Jesus tem outros caminhos pra você. Ainda brilha uma estrela lá no céu. Por favor, sai dessa vida, vou dizer. O sistema está querendo te matar. Jesus tem outros caminhos pra você. Ele tem. Oh, oh. você. Aqui, Comunidade X manda um grande salve. Aí, tribo do gueto, esquadrão RAP, consciência coletiva, dignos do rap. A dificuldade é grande, a correria é mil grau. Mas aí, não desacredita não, irmão. Fé em Deus, Deus.